Olá, tudo bem? Mais um Sense Wave começando aqui na Sense com Maxta, que sou eu. Tudo bom? Esta edição do Sense Wave é a 8ª da primeira temporada. Estamos ao vivo, sim! 23:06 a propósito. Antes de mais nada, mensagens, porque semana passada nós não entramos ao vivo. Recebemos umas 3 mensagens aqui e realmente semana passada a gente teve um probleminha também. O Libraries Open não conseguiu ser ao vivo e nós também não. Olha só, nem eu nem o Ricardo Marques entramos ao vivo. Mas hoje já estamos ao vivo aqui no Sense Wave. Participa www.sensecast.org/wave e barra contato também. Pede seu som, diz o que tá achando. Para abrir este Sense Wave, a gente vai de Interpol com Untitled. Sense Wave. Esse foi o som do The XX com Intro. É, o nome da música é esse, Intro, acho que de introdução, né? Ela é do álbum XX de 2009. E antes nós ouvimos o Interpol do álbum Turn On The Bright Lights de 2002, Untitled. Untitled, numa tradução livre, quer dizer sem título. Sabe o que não é sem título? Synthwave. E você participar do Synthwave não é sem título também, porque a gente fala o seu nome no ar. É. E daqui a pouquinho tem o Ricardo Marques com o Tarô no Wave Cards. Muita música boa também ao longo desse Synthwave. Daqui a pouquinho tem sim Wave Psicodélico e Wave Clássico também. E daqui a pouquinho eu volto para conversar um pouco mais com vocês. Agora a gente vai de Air, All I Need. His weight, all I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live. Ooh. Esse foi o som do Panda Bear, que era do Animal Collective, né? Tomboy. Essa música é do álbum Tomboy, de 2011. E antes teve o Air All I Need, do clássico de 1998, Mon Safari. Leva os vocais da Beth Hirst. E como foi essa segunda-feira, hein? Foi agitada, foi tensa? Ou foi calma? O que você fez nesta segunda-feira que te deixou feliz? Nem que tenha sido por apenas alguns segundos. Pense nisso como um ponto alto da sua segunda-feira. As segundas-feiras têm esse estigma de serem ruins, mas se a gente pensar que todas as segundas-feiras são boas, automaticamente elas ficarão boas, né? É tudo uma questão de perspectiva. Veja, por exemplo, o nosso caso. Na segunda-feira tem Libraries Open ao vivo, Sense Wave ao vivo. É o dia que tem a reapresentação do episódio do final de semana do Que Assistir. Tem como ser ruim uma segunda-feira desta? É isso que a gente quer passar para vocês, além de vocês poderem relaxar e viajar aqui no Sense Wave. Para isso, a gente vai de música. É, acabou o BG, mas a gente já vai soltar a música rapidinho. Vai ter o Drug Dealer no Sense Wave psicodélico com Suddenly. Wave psicodélico. Suddenly my mind is open and I know you won't be sitting tempted by the morning sun. I'm alone again. Som do Starflyer 59, uma outra também do Wave Psicodélico, com All My Friends Who Play Guitar, que é de 2001. Antes teve o Drug Dealer com os vocais da cantora Wise Bloods, que é americana. Essa música de 2016 foi Suddenly. É muito legal, né? Sem mais delongas, a gente vai agora ficar com o Ricardo Marques, Wave Cards. Hoje ele fala da carta O Enforcado. Wave Cards. Boa noite. Meu nome é Ricardo Marques e esse é mais um Wave Cards. A carta de hoje é uma carta que sempre me traz muitas ideias diferentes sobre como refletir acerca de uma situação e realmente o que levar em conta para fazer um movimento ou não. E a carta de hoje é a carta do enforcado. O enforcado é a carta número 12 do baralho e ele traz um momento de parada, meditação. É algum tipo de volta para si mesmo. Na carta do enforcado, geralmente nós vemos um homem, uma figura humana, pode ser uma mulher também, claro, parado, de ponta cabeça, suspenso, provavelmente pelos pés. O ideal é que seja pelos pés, porque isso tem um significado. E as mãos estão escondidas. A carta do enforcado, então, representa um momento de parada voluntária. É uma escolha que tem que ser feita. É um estado, então, de acumulação, de reclusão, de afastamento do mundo humano. Pode ser entendido também como um período de gestação, já que tem algo parado, tem algo escondido que a gente não vê. A gente pode entender essa carta também como um momento de profundidade, porque já que não há movimento, a carta está presa pelos pés, não tem como se locomover, as mãos estão escondidas, não há o que fazer. Pode ser entendido como um momento sim de meditação, de espera, de parada, de suspensão, mas também de repouso. A carta do enforcado é uma carta incubada. É uma carta que entra em gestação para o que vai nascer daqui a pouco. Nesses momentos de parada, de uma escolha pela não escolha, costumam acontecer sacrifícios, revelações de si mesmo, uma demora no andamento das coisas. E tudo isso é normal, faz parte da carta do enforcado. Ele pede, nesses abismos do inconsciente, uma tranquilidade de aceitação dessa parada. Esse enforcado, então, que se sacrifica momentaneamente, seus egos, suas vontades, seus desejos, ele é muito simbólico na perda dessas riquezas. Tem muitas pessoas que, por conta desse caráter, veem a carta como uma referência a Cristo, já que ele está numa pose que lembra uma cruz. E, principalmente no baralho de Marselha, você vê 12 galhos cortados na carta, então a gente pode entender isso talvez como os 12 apóstolos. O resumo disso tudo é que é uma carta de androginia espiritual que remete a uma espera, a um sacrifício voluntário. Não tem como fazer nada. É um momento onde geralmente nós sentimos que tudo está estancado, tudo está parado. Então, como recomendação, o que eu deixo é que você realmente não faça. Encontre forças interiores através de uma prece, doando seu tempo para alguém, buscando algum tipo de meditação que funcione para você de uma maneira profunda, encarando suas dificuldades. Afinal, no momento de pausa, tudo fica exposto na mesa e você tem tempo para olhar até as coisas que estão ocultas. Então, nesse momento de mobilidade, perceba que não é o momento de agir ainda. Perceba que é uma hora de espera, é uma hora de parada. Aproveite esse momento para buscar outro ponto de vista, inverter suas perspectivas, repousar todos os seus canais espiritual, emocional, físico e mental. Muito obrigado pela participação de vocês hoje, escutando mais um Wave Cards. Hoje eu fico por aqui. Um abraço e boa noite. O som do East India Youth foi a primeira desse bloco, desculpa. East India Youth, a primeira desse bloco é com Glitter Recession, que é de 2014, do álbum Total Strife Forever. Essa que você está ouvindo de fundo, sim, Toxygen, do The Orb. Músico em inglês. Muito legal essa música, né? Na realidade não é um músico, é um projeto de música eletrônica em inglês. E esse álbum que tá essa música do The Orb é de 1997. E ele tem um trocadilho interessante. Eu tenho esse álbum inteiro aqui baixado, que é Oblivion. Um trocadilho de The Orb com Oblivion. Legal, né? Tá curtindo o Sainzwave, podcast pra você relaxar e viajar? Conta pra nós o que você achou, que música você quer ouvir. Aqui é sempre, ao vivo, às segundas-feiras, às 23 horas. A gente toca a sua música, manda o seu recado. Conta pra nós o que você faz pra relaxar enquanto ouve o Sainzwave e quando não houve o Sainzwave também. E dando sequência com mais músicas, a gente vai de Countries Bass Ace. Face Wave. We'll be right back. Flying Lotus aqui no Saints Wave com Hello. Música do álbum 1983 de 2006. Não. A música não é de 1983. O álbum é, a música é de 2006. E antes teve o Contrees, um pouquinho de Hatcher Wave com Bass Ace de 2010. O Contrees, essa música Bass Ace, ela tem, faz referência àquela marca, né, de fitas cassetes, aquela indústria química BASF, né, que a gente fala aqui no Brasil BASF, mas é BASF ou BASF, acho que é BASF. Bom, você conhece a BASF. É BASF Ace, para ficar mais legal, mas é do nosso idioma, BASF Ace, pronto. Do álbum Cyanide Sisters, de 2010. É bem legal esse álbum, é bem legal o projeto Contrees, projeto de retrowave, que olha, eu acho muito bacana. Nova Yorkino, né? Muito legal. E você ainda segue participando aqui do Saints Wave e ouvindo o final do Saints Wave. A gente vai tocar as saideiras desta edição, um especial saideira com o Wave clássico. É, para abrir este último bloco, a gente vai com Pink Floyd, uma viagem, como diz o Cacate, do programa do Cacate ao vivo, todos os domingos às 17 horas. Uma viagem do Pink Floyd, ele sempre fala isso. Us and Then, aqui no Wave Clássico. Wave Clássico. about. And who denies it's what the fighting's all about? Thank you. Nossa, como eu gosto dessa música. O som do Alan Parsons Project, Time. Essa música é de 1981, ela é lindíssima. Se você reparar bem, a produção dessa música é impecável. Óbvio, Alan Parsons, né? Por curiosidade, o Alan Parsons foi produtor da música anterior do Pink Floyd, dos grandes álbuns da história do rock, Dark Side of the Moon, que a gente tem aqui na Cineteca da Sense. Essa música foi produzida, e o álbum, o engenheiro de som, era o Alan Parsons, do Pink Floyd, com Us and Then. Era o mesmo cara, então as duas produções são impecáveis, né? E assim a gente finaliza mais um Sense Wave. Agradeço a todos que participaram. Semana que vem estamos aqui de novo ao vivo com a edição número 9. A produção foi minha, Max Tab, com a equipe da Sense e o Ricardo Marques. Beijos a todos.